Alô, galera, aqui é o Thiago Reis, do Seu Nome, Seu Bairro, da Rádio Tatiaia. Também tô escutando aí o Decadentes, hein? Não fala mal do coelho, não, gente. Jogando pra cima o coelhão aí. Decadentes já tá chegando, para de comentar. Decadentes tá começando, pode... Salve, salve, coelhada! Vamos ao vivo aos 25 minutos e 52 segundos, alguns mais, alguns menos, no momento em que o Atlético vem para mais um ataque, cruzou a bola, ah não, é o replay do segundo gol, olha que lamentável, né? Não precisava entrar nesse momento, olha que bosta. Ai, ai, ai, viu? Vou te contar, viu? Esse placar não é justo. Esse placar, elástico como está de 2-0, não reflete o que foi o jogo. Nesses, quanto que deu aqui? 50, 70 minutos já jogados. 70 eu e um pouquinho. O fato é que no Mineirão, relativamente vazio, num jogo a 7:30, nós estamos tomando 2-0, porque o primeiro gol foi cagado que só, e o segundo nós vacilamos mesmo. E estamos aqui por enquanto. Menino Alisson, dê seu boa noite. Eu sei que está hoje ostentando o ícone do Decadentes aí. Como é que é isso? Boa noite. Hoje eu tô chefiando essa bagaça aqui, manda embora, desliga o seu microfone se eu quiser, não fale abobrinha, desliga o microfone do Sérgio se eu quiser, não fale abobrinha, hoje eu tô com poder nesse negócio aqui. E o negócio é o seguinte, hoje eu acho que eu usei um pouquinho do produto que o Formiga tem mandado pra gente, e eu tô acreditando nesse empate aí. É rapadura, viu gente? Eu tô acreditando nesse empate aí, temos mais 20 minutos de bola rolando aí, vai ficar 2-2 esse jogo, eu creio que esse negócio de eu acredito é coisa de franga, então eu creio que vai ficar 2-2 ainda pra gente, 2-2 é pra gente. Eu creio. E o senhor, seu Sérgio Tavares, como é que você tá? Eu tô com abstinência aqui, eu tô até tossindo, gripado, porque eu não tomei o remedinho do Formiga, rapadura. Rapadura. E não vou discordar muito do Alisson, só para eu não correr o risco de ser expulso. Isso. Mas o jogo tá ruim que dó. Isso, porque agora é o fim da democracia aqui também no Decadentes. Seu Corneta acabou tendo um imprevisto aí de última hora, não vai poder participar. E o Ramon talvez entre, ele tá lá no Mineirão, talvez ele entre ali como nosso enviado ao vivo. Vamos ver se a conexão 4G permitir e ele tiver de bom humor. Talvez ele entre aí ao vivo. Henrique? Opa, caiu? Como é que tá aí o Sérgio? Parece que tá com um pouquinho de atraso. O Alisson só alguns segundinhos só. Mas a gente vai tentar evitar spoiler. Ou não, né? Sair gol do América, mentira, que nós não vamos conseguir segurar. Se tiver que xingar alguém mais forte também, inevitavelmente vai sair. Então, tirem as crianças da sala e vamos que vamos. Porque temos aí 28:50, temos mais uns 17 minutos, quem sabe, de bola rolando. Eu digo mais, viu, Henrique? Além do gol do Osman, por incrível que pareça, vai fazer um gol aos 35 para 36. Não consigo precisar se é 35, se é 36. E o último gol vai ser do Michael. O Michael vai entrar no final, vai fazer um gol aos 43. Então é isso, viu, gente? Já prepara aí, anota aí na cadernetinha o gol do Michael, o gol do Osman. E daqui a pouco, durante o programa, o Alisson vai soltar aí 6 dezenas pra você poder jogar na próxima Mega Sena. A Mega Sena de Decadentes. Que deve correr aí no próximo domingo. Domingo, inclusive, que vai ter o jogo contra o Corinthians. O jogo vai ser às 6:30 PM. Eu vou estar em São Paulo, trabalhando, talvez, se eu conseguir me liberar até umas 5. Eu vou ver se eu consigo correr para Itaquera para ver esse jogo. Não sei se eu vou conseguir. Os senhores que ficarão, o que, que vocês vão fazer, Alisson? Entrar ao vivo também, 8 horas da noite? Uai, pode ser. 8 horas, pode ser, né? Eu acho que vocês deviam fazer isso. Vai ter ali mais 15 minutos de jogo. Eu tô sentindo que vai ser uma vitória americana em plena Itaquera. Olha só porque eu vou estar lá. quem que é esse cabeludo aí que tá na arquibancada aí? É o... Luan? E o que foi? Tá tendo greve de barbeiros e cabeleireiros em Belo Horizonte? Tá vendo alguma movimentação que o impeça de dar um tapa no visual? Porque tá parecendo uma marmota, né? É, acho que ele tá... O povo fala que quando fica assim é porque tá apaixonado. Ah, é? É. Rapaz. Vai saber, né? Por quem, né? Opa, aí fica a dúvida. Ai, ai, viu? Vou te contar. A final do Mineiro a gente tava com o meião preto ou branco, hein? Vocês lembram? Não lembro. É, tô achando que esse é o problema. Começar a achar problema aqui, né? Não é o time jogando mal, não. Esse é o problema nesse jogo, né? Nos outros eu nem te conto. Olha só, vocês querem falar alguma coisa do primeiro tempo? O que vocês acharam? Primeiro tempo, achei que o Atlético começou tentando uma abafa e aos 3 minutos o João Ricardo já teve que fazer 2 milagres ali, né? Uma defesa, a bola sobrou cara a cara pro Cleiton, ele foi lá e buscou no reflexo. Sensacional. Aos 6 minutos o Atlético teve uma outra chance de gol. E ali parecia que a noite ia ser terrível pro nosso lado. Mas aí o América começou a equilibrar, passou dos 15 minutos ali, o América deu uma equilibrada, começou a oferecer também perigo para o Atlético então percebeu que o jogo não seria só ataque contra defesa, ele tinha que se preocupar lá atrás também, porque o América algum perigo oferecia. Só que o perigo do América é aquele perigo, assim, para inglês ver, né? Porque é um time que vai, tenta ter algum volume de jogo, chega próximo ao gol adversário, mas não tem ninguém no elenco do América, ninguém, absolutamente ninguém, nem no banco, nem no time titular, que saiba fazer gol, que seja aquele jogador definidor, aquele jogador que tem cacuete de fazer gol. Então o América ficou naquele, não domínio, mas o América equilibrou e teve suas jogadas de ataque, mas jogadas que levavam profundidade, chegavam perto da área do Atlético, mas que perigo mesmo não levava, porque os nossos definidores são Nixon e Osman. Os dois parece que é pé de meia, né? A bola sai sem velocidade nenhuma, sai aquele traquezinho pro gol. Agora tá entrando o Danilo, que é um que sabe finalizar. Que chuta forte. Chuta forte e chuta com colocado, mas ele não chega tão próximo do gol com tanta eficiência. E no final do gol, a pataquada do jogo, né? Que foi a bola do Osman no final do primeiro tempo, que o Atlético já tinha feito 1-0. O Osman teve tudo para empatar o jogo. O Nixon fez um passe espetacular de primeira, matou a zaga do Atlético, que é lenta por baixo. E tudo aproveitou menos qualidade, isso. Né? Aproveitou isso, deu um passe sensacional pro Osman, colocou na cara do gol, com chance de dominar. Ele dominou, olhou o Vitor, esperou, posicionou o corpo. Ali eu falei, agora vai, né? Agora não tem chance. Ele vai lá e entrega a bola na mão do Vitor. Então aí foi pra acabar, né? Aí acabou o primeiro tempo. Foi isso. Foi. Sérgio, comentários? Sua visão? Então, eu tava lembrando esse lance do Osman. Eu tava lembrando, o América no final do ano, ele faz uma pelada dos sócios lá, né? Não sei se vocês já foram. Eu sei que já fui, mas eu nunca fui. Sei que existe. É muito legal, cara, é muito legal. Eu já fui umas 2 vezes, mas a última vez que eu fui, eu perdi um gol mais ou menos igual esse do Osman. Então, ali eu falei assim, ó, realmente... Peraí, deixa eu entender. Você tá buscando contrato pra 2017, é isso? Então, não. Tem duas formas de enxergar a coisa. Uma, o América podia fazer uma promoção de sócio-torcedor, igual ela fez hoje, de levar pro jogo e tal, de escalar. Levar pro gramado ao invés da arquibancada. Pro gramado, pra jogar a bola, porque eu lá ou o Osman não vai fazer diferença. Então... Seu salário vai ser mais baixo. Não. Não tô nem pensando em salário. Tô pensando... É uma oportunidade para o sócio que quiser jogar no América. Eu acho que pode ser uma boa. E também você pode enxergar do outro lado e o Osman pensar um pouquinho e talvez encerrar a carreira aos 23 anos e tal. Não sei. Eu sei que foi absurdo esse gol que ele perdeu. É da moral pro outro time, porque ele chutou em cima do Vitor. Não é nem que o Vitor fez uma defesaça, mas quando ele chuta em cima do Vitor, o outro time fala, o Vitor salvou e tal, e aí cresce um pouco e tal. Não que precisasse crescer muito também, mas minha visão é mais ou menos a do Alisson, um pouco diferente. Eu não acho que o América ofereceu, nem que seja um embate mínimo ali, não. Acho que o jogo estava aberto no primeiro tempo, principalmente, bem aberto, mas o Atlético atacou muito mais, teve muito, muito mais chances efetivas. Se não fosse o João Ricardo, acho que poderia ter saído até pior. E como o jogo estava aberto, o América conseguia chegar lá na área, mas chegar lá ou ficar no meio de campo, não vi nenhuma situação que você pudesse pensar que talvez com uma sorte a bola bater e tal, exceto essa bola que o Osman conseguiu perder. E no segundo tempo eu acho que é pior ainda, porque aí o Atlético já está administrando o jogo e não vai deixar a gente fazer nada mesmo. Não, tá difícil. Mas quem sabe, às vezes a gente consegue, sim. Ô Alisson, tem alguém assistindo o jogo com a gente aí? Temos participações. Eu falei que o gol da América saiu nos 36 minutos, mas erraram o gol. Você viu que a culpa não é minha, né? A bola foi na pequena área ali agora. Uhum. O cara, acho que foi o Claudinei, errou o gol. Era o gol que era pra ser o primeiro que eu falei. O cara errou. Temos participações aqui do Adolfo, falando que é foda, que tava indo bem. Mas o outro time tentar, pois o América entrega os gols de mão beijada. E o Osman me perde o gol do empate no final do primeiro tempo. Esse lance que a gente acabou de falar aqui, que o Osman tava na cara do goleiro. Flávio Luiz Ribeiro, sim? Não, eu vou descortar só do América entregar, porque o primeiro gol foi a Bela, deu uma cagada, gente. Mas o primeiro gol, se o Éder tivesse mais ligado, era a bola dele, viu, Henrique? Ele deixou o Fred sozinho. O Fred foi muito feliz em conseguir fazer um gol ali com a esquina, mas aquela bola ali dava pro o Éder devia estar marcando o Fred mais de perto. Dava, mas, bom, tudo bem. Não é uma entregada. Nós tivemos tantas entregadas. Não é uma. É porque a gente tá com. É o que o Sérgio falou do referencial. A gente tá com um referencial de entregada nível Sueli. Então, não é. Isso foi fora do ar, né? É verdade. Não foi uma entregada nível Suelton, mas foi uma falha. Tá certo. O Patrick entrou agora aqui, o quarto árbitro ali levantou a placa, mas não tinha anotado ainda quem que ia sair. Aí apareceu só o número verdinho, 29. Eu falei, que isso, o cara vai dar 29 de acréscimo. Falei, tá bom, dá pra empatar. Quem mais tá aí? Flávio Luiz Ribeiro manda aqui que patético é o time que o Alencar fez. Troféu de pior dirigente do ano pra ele. Tá com esse nós, três pontos de vantagem. Aí o prêmio Eduardo de excelência administrativa desportiva, não é isso? Isso. Acho que é. No troféu de pior dirigente do ano, ele tá uns três corpos na frente aí, tá? Favorito. O Brendo, Manuel... Olha que dito, bicho! Vocês estão de sacanagem comigo. Que pariu. Osman, de novo, cara. Ô, velho, pelo amor de Deus, cara. Ah, não, pelo amor de Deus, aí não. Aí tem que mandar esses mães embora. É, pois é, aí o Atlético vai lá no contra-ataque e marca o terceiro gol. Puta que o pariu, bicho. Ah, é difícil de novo, cara, o time lá. Chega na frente, tenta, perde um gol, vai lá e toma outro. Tem lógica, não. Pelo amor, foi o Osman mesmo? Foi o Osman. Eu não vi direito, eu fiquei na dúvida se era o Osman ou se era o Jonas. Foi o Osman que tava lá na esquerda. É, deve ter sido o Osman mesmo. Deve ter invertido com o Danilo, porque o Danilo tava aqui. Se perdeu, foi ele, né? Cara, não tinha nem goleiro, cara. Não tinha nem goleiro. Olha isso aqui, olha o que o Danilo fez. Foi bonito. Nossa, bicho. Não. Foi o bosta do Osman. Ah, não, sério mesmo, esse cara não pode jogar na América mais, não. Agora eu perdi a paciência. Ah, é patrimônio só. E eu tentei defender durante muito tempo, justamente por esse argumento aí do patrimônio, mas chega. Vende, empresta. O lance do Atlético não estava impedido, não, cara? Eu acho que não estava, não, cara. Mas esperando. A gente pode rever, mas eu acho que não estava, não. Acho que não estava, não. No lance, no que ele correu normal, não me deu essa sensação de que estava impedido. Os bandeiras têm marcado impedimento bem nessa partida. Tanto os dois anotaram impedimentos do Robinho, principalmente, estavam anotando com com bastante acerto. Era um lance muito, muito aberto, não acredito que eles errariam agora, né? Não duvidemos da incapacidade da arbitragem brasileira, mas eu não consigo acreditar que eles errariam, não. Cara, era o gol pra botar o América no jogo, cara. É, mais uma vez. Puta que pariu. O Juninho também, cada chutinho, né? Olha isso aí. Não tem ninguém que sabe chutar bola nesse time. É impressionante. Não, o Hernandes sabe. O Juninho. Aliás, o Adolfo tinha comentado pouco antes aí que o Juninho é um dos maiores chutadores do América. Esse chute foi infeliz, mas o Juninho até que tem chutado bem, não tem, não? O Juninho, eu acho que ele falou um dos maiores chutadores, ele pode até explicar. Quantidade? Mas ele fala na quantidade, porque na qualidade dos chutes dele, é só chutinho de criança. É, tá difícil, tá... Isso não era jogo pra 3x0, gente. Isso não era... Puta merda, América. Continuando aqui, Brendo, Manuel, Caçulinha, manda aqui que o América está impossível. E por que que não entrou com o Danilo de titular? O Danilo... Eu não sei se vocês repararam, eu tô achando que o Danilo deu uma emagrecida. Tá entrando em forma. O Danilo é um jogador que pelo menos esse poder ofensivo ele tem. Mas a qualidade técnica fica devendo. O Adolfo manda aqui também que... isso que você acabou de falar, que o maior chutador da América no jogo é o Juninho, e ele acaba de responder aqui pra gente que é na quantidade, porque ele é um volante. E a entregada foi deixar o cara cruzar tranquilamente pro gol do Fred. E o segundo gol, entregada do Claudinei. O Claudinei errou no segundo. O primeiro o cara não cruzou tranquilamente. A bola tava praticamente saindo ali. Ele achou um cruzamento espírita ali, viu? Ele cruzou num ponto em que ninguém tava marcando. O Fred foi lá e conseguiu buscar a bola e mandar pra dentro do gol. Foi assim, foram dois lances que dificilmente serão repetidos. O Elbert Nascimento é o professor, não é? É o professor, ô Elbert. Você viu lá no outro post lá que nós comentamos, que você falou que ia pesar a mão na prova, sua turma inteira apareceu lá, todo mundo se declarando americano. O Elbert, gente, é o professor da turma mais americana de todo mundo. Ele parece que 99% dos da turma mais falsa turma, de todo mundo. Mais falsa também. Todo mundo se declarando americano. Aí que tá, porém. Porque o verdadeiro americano chegou lá e falou assim, não, eu sou americano e eu não preciso de ponto extra porque eu sei física. O resto todo é assim, eu sou americano e eu preciso de ponto extra. Logo se vê que são atleticanos e cruzeirenses, né, tentando ali engambelar o nosso querido professor de física, mas que, como dizem por aí, não passarão, né? Ele manda que o áudio tá muito ruim, que tá pulando muito lá pra ele. Pra gente aqui tá normal, Elbert. Pode ser a sua conexão aí com a internet. E ele fala que vai esperar o feed lá pra ele ouvir depois. É o de alguém especificamente, o Elbert? Às vezes, se for de alguém, aí vê o resto da galera também que tá ouvindo. Se tiver ruim o áudio, já garante aí. Porque se tiver ruim... Para todo mundo, nós estamos lascados, porque no feed vai estar ruim também. Porque a fonte é esse que vocês estão ouvindo aí agora, não é o que a gente está ouvindo aqui. E se tiver ruim, tá melhor do que o time da América. Continua sendo a verdade. Vou dar uma provocada no Ramon aqui para ver se ele quer entrar ao vivo do Mineirão para xingar bastante, porque ele falou que ele queria entrar para isso. Eu acho que ele deve esperar o programa acabar, né? Um WhatsApp, olha só, bicho. O grupo da vaquelhada no WhatsApp já mudou o nome pra Série C. Esse pessoal também tá muito. tá muito exagerado, bicho. Não tem necessidade pra isso tudo. Quem que mudou aqui, ó? Foi o senhor Flávio Luiz Ribeiro, não foi não? Pelo que eu tô vendo aqui, se eu não tô enganado, precisa disso tudo também não, gente. Calma, só. Tem um degrau muito grande entre. Fazer papel ridículo na Série A e estar na Série B. Série C. Deixa eu ver se eu acho o telefone do Ramon aqui pra dar uma provocada nele. O que mais? Tem mais alguém aí, não, né? Do segundo tempo, o que vocês estão achando aí? Mim, tá bem pior do que o primeiro tempo. Igual eu falei, o primeiro tempo o jogo tava mais aberto, até porque até 0x0 e tal, o América ainda aí. Depois que tomou o primeiro gol, o América tem que sair. Não consegue sair direito e o Atlético fica no contra-ataque mais fácil ainda. No segundo tempo, meu vídeo aqui é uma... eu tô vendo pela internet, então tá ruim, o sinal tá ruim e tal, para toda hora e tal, mas do que eu tô vendo, só dá Atlético. Sim, segundo tempo deu uma piorada boa. O América não voltou tão bem quanto tava no primeiro tempo. Bem, bota um carrilhão de aspas pra cada lado aí. E o Atlético... De fato, o Atlético tá só julgando o necessário, administrando a partida. É um time que tem velocidade para contra-atacar e é fim de jogo. 3x0 mesmo. E bom, vamos falar do resto aí. Então, o Atlético não tinha por que se expor mesmo e não se expôs. Aliás, porque sentiu que não estava com tamanha superioridade assim durante o jogo, durante o primeiro tempo. Então, é lógico que eles iam administrar. E fizeram direito e conseguiram administrar bem. Repassando aí os gols agora, você vê que o cruzamento foi assim, na risca mesmo, né? No último momento. O segundo foi uma jogada já bobeada do América. Não era pra tanto não, viu, gente? Eu queria um empate, pelo menos. Tava contando com ele. Mas fazer o quê? Dois dos gols que sofremos, o primeiro e o terceiro, o América teve a chance de fazer gol lá na frente, não fez. O Atlético, no contra-ataque, imediatamente após a chance do América, foi lá e fez o gol. Exato. Exatamente isso. É uma pena mesmo, viu, velho? Tem hora, né, meu querido? Quando a fase é ruim, ela piora. É, mas não é só questão de fase. Se você pegar os três gols que o Atlético fez, primeiro foi do Fred. Segundo do lateral direito, que eu esqueci o nome. E o terceiro do Prato. Além disso, além desses três jogadores, o Atlético tinha em campo o Robinho, o Atlético tinha em campo o Otero. Todos esses jogadores são jogadores que, se sobrar para eles fazem. Jogadores que têm como característica saber fazer gol. Então, quando você vê isso acontecendo, de o América vai lá, perde, o Atlético no contra-ataque pega e faz, a gente fica lamentando, a nossa tendência é ficar puto com isso. Mas a verdade é que faz porque tem qualidade para isso. O América pode ficar 90 minutos pressionando o adversário, que vai ser muito difícil o Osmar fazer um gol, o Nixon fazer um gol, o Michael fazer um gol. Só se for na base da pressão de sobrar uma bola mesmo, porque não é a deles. É aquele ataque falso que não leva perigo a ninguém. Então, o jogo sai 3-0, dá aquela sensação na gente, 3-0, só porque o Atlético aproveitou melhor as opções. Mas o futebol é isso. Infelizmente, futebol, quem aproveita melhor as opções, sai vencedor. Sai até por placar elástico, mesmo não dominando completamente o campo inteiro, mas é quem sai vencedor. A América passou um ano inteiro sem ter jogador que saiba fazer gol. Vai cair. Não, já caiu. Já caiu. E caiu com muitos jogos em que o América teve o América teve uma boa participação territorial no campo. Boa posse de bola, criou razoavelmente jogadas e tal, mas não faz gol, bicho. Quem não faz gol não ganha. Um esporte em que o vencedor é quem faz mais gol, se você não tem jogador que faz gol, você tá fadado ao fracasso sempre. É, pois é. É isso. E nem adianta lamentar. É isso aí. Não tem muito o que lamentar, não. Sabe o que eu tava vendo essa semana? Vocês conhecem LOL? Também conhecido como League of Legends. Não. É um joguinho de computadores. É, computadores principalmente. Eu não sei classificar ele, vocês vão me desculpar. O Corneta certamente saberia. Eu vi aqui que essa semana que o Paris Saint-Germain montou uma equipe de LoL. LoL é considerado por muitos o principal e-sport, o esporte eletrônico. Já tem campeonato transmitido por TV, o Sport TV tem transmitido, acho que tem um canal aberto que está fazendo algumas transmissões das finais do campeonato também, salvo engano, a final do campeonato esse ano foi... Já teve no estádio do Palmeiras, lá no Allianz Parque, mas tinha mais de 10 mil pessoas na final do campeonato brasileiro esse ano. O Paris Saint-Germain, então, está investindo, montando um time de LoL. Talvez seja o caso do América esquecer o futebol e ver se a gente parte para montar um time de LOL também. Porque dizem que o futuro tá aí, no esporte eletrônico. Então, vamos pensar nisso aí, né? Vamos diversificar. Aqui, LOL também é aquela gargalhada, né? LOL também é o Laughing Out Loud, é isso. Isso. É a gargalhada. Então, a gente gargalhando, a gente já tá, né? Porque o time é uma piada, então acho que tem tudo a ver mesmo. Tem um pessoal que tá chorando, assim. Um pessoal que tá se remoendo. São muitas emoções, né? Diria o rei. São emoções variadas. Eu prefiro ficar nesse tipo da gargalhada mesmo, porque chorar não tá valendo nem gastar lágrima. Ainda mais nessa temporada de seca, aqui em Brasília estão com um problema de seca também, já está tendo racionamento, não vamos gastar água à toa. Seu Alisson, o senhor quer comentar alguma coisa? Eu quero comentar a falta de alguns jogadores que que não dá para entender. Não que eu queira que esses jogadores estejam no time titular, mas é difícil a gente entender como que o América vai tão mal, não tem jogadores assim para fazer gol, a gente está sempre citando isso. E alguns jogadores não participam. Por exemplo, o tal do Danilo Dias, que quando chegou, chegou sendo tratado como uma esperança, já chegou, eu lembro que chegou na quinta, no domingo, era titular, jogou umas duas partidas, não entra mais. É, o português trouxe, ele atuava lá em Portugal, mas... Isso. E aí, agora o América realmente vai perder era o dinheiro? Era Portugal ou era Ilha da Madeira? Ele era, sei lá, Ilha da Madeira. Teve um que veio da Ilha da Madeira, não foi não? Pertence a Portugal. Pertence a Portugal, mas vamos combinar que se o cara não está jogando sequer o campeonato continental, tem que vir com aquela, né? Com aquela dúvida, né? Ah, é. Não tô falando que a solução não é, mas é que fica difícil da gente entender. Uhum. Porque na minha concepção, Henrique, se você tá mal, o barco tá afundando, tá tudo indo pra baixo, você tem que tentar fazer alguma coisa, cara. Não, mas tentaram. Ele entrou duas vezes aí. Ele entrou só no início. E nunca mais. Não sei se teria que entrar. Quem tá acompanhando o dia a dia lá, o treinador vai ver. Ele é tão ruim que nem se cogita entrar. E aí, vai ficar nessa? O Bruno sabe, hoje mostrou no banco, tava lá. Também nunca entra. Nós vamos terminar com esse ataque que não oferece perigo a ninguém. E com um ataque que principalmente, provavelmente ano que vem não vai estar aí, o Nixon não vai ficar na América. O Nixon está aqui recuperando forma física para voltar para o Flamengo e tentar disputar a posição lá. Ele não vai aceitar outro empréstimo para o América. Pois é, eu concordo com você. Alguém me explica por que o Santos está jogando de azul com meião amarelo, não? Cara, eu já ouvi esse seria o uniforme original do Santos, cara. Eu lembro do Santos fazendo... O Santos fez, se eu não me engano, o centenário do Santos, que foi no mesmo ano que o nosso. Eles fizeram um uniforme azul, sim. Mas era um azul num tom mais claro do que esse. Ah, ó, num tom, se eu não me engano, do goleiro aí, ó. Alguém tá vendo o jogo? Não, tô não. Tá no Premier 3, se alguém quiser ver. Mas enfim, vamos falar da América que a gente... Na verdade, eu tô desanimado pra falar do América. Por isso que eu tô puxando a verdade é essa, viu? O Ramon falou que daqui a 20 minutos... Ele falou que daqui a 20 minutos tá em casa. Ele deve estar dirigindo. Ô, Ramon, aqui a gente não é responsável. A gente fala no programa dirigindo. E eu digo mais, inclusive alcoolizado. Quem faz isso? Não sei quem faz isso, não. Mas, ó, é importante eu também não saber sei, não. A partir de novembro, a multa vai aumentar, então não dirija alcoolizado, viu, gente? Além da responsabilidade do risco da multa, é uma responsabilidade que você coloca a vida dos amigos. Não, mas aquilo, deixa eu te explicar, aquilo foi numa comemoração de título do América. Isso não vai ser... Ah, eu aposto que, nesse caso, a BH Trans libera. Isso tem seu Gualda. Não, mas deixa eu te explicar, seu Gualda. O Danilo, o Borges acertou, o Danilo bateu 1-1, campeão. Aí fala, então tá certo. Volta pro volante, segue pra casa, amigão. Aliás, vem pra casa era, né? Vai pro Independência tomar mais um chope liberado. Vou te contar, viu, bicho? Lamentável. E, bicho, esse jogo, eu mais uma vez, porque eu não aprendo, né? Mulher de malandro. Eu tava com a esperança de largar a lanterna na mão de Santa Cruz. Eu juro que eu achei que a gente podia ganhar o Atlético. E quando eu vi o Santa Cruz... Tá igual a gente também, então... Pois é. Oh, mas eu tenho uma teoria que o América fica brincando com seus torcedores. O América tava lá na rabeira, lá a gente pensando que ia ser a pior campanha da história do brasileiro e tal, não sei o quê. Na minha opinião, esses caras se reúnem e falam, vamos sacanear com essa torcida. Aí os caras foram lá ganhar dois jogos, empataram dois, chegaram no Santa Cruz assim, mas... Igual um foguete, aí todo mundo pensou assim, agora nós vamos passar o Santa Cruz, não vamos ser lanterna dessa porra, mas agora acabou. Agora acho que eles reuniram de novo, falaram, ah, agora sacaneamos com esses trouxas, agora vamos ficar quietinho aqui de novo. Muito bem. Que mais? Querem repercutir aquela questão da CBF aí com relação à venda de mando? Eu quero falar sobre a escalação do Anderson hoje. Então vamos falar da escalação do Anderson hoje. Eu não gostei da escalação do Anderson hoje. Três volantes, mas que na verdade para mim foram quatro volantes, porque o Tony, além de estar fora de forma, o Tony é um jogador que cadencia o jogo de tal maneira e que por muitas vezes ele jogou no América como volante. E hoje, em boa parte do jogo, eu percebi o Juninho sendo o jogador mais avançado do América, e o Juninho sendo o jogador que tentava alguma coisa um pouco mais lá na frente. E eu não consigo entender isso. Se você vai escalar o Juninho para tentar fazer alguma jogada ofensiva, por que você não coloca um cara que tem um pouco mais de cacuete para fazer aquilo ali? Porque a gente não tem. Mas tem, Bruno Sávio. O Matheusinho tava no banco. Tem. Tiraram o Matheusinho para colocar mais um volante. É. Jogar com quatro volantes também é ter medo demais, Sérgio. Mas eu não entendi. Eu até concordo que entrar com quatro volantes é você já entrar falando assim, ó, eu vou segurar tudo que eu puder aqui porque o Atlético vai me massacrar. Beleza, eu não entraria. Mas o volante avançar é uma situação de jogo. Quer dizer, ele tá montando uma linha de quatro no meio de campo pra ter a bola. Mas quando você tem a bola, uma dessas peças pode avançar um pouco. Se ele for um jogador... Em alguns jogos para trás aí a gente elogiou o Hernandes, que ele fazia essa função. Ele era o volante que se projetava. Hoje ele não se projetou tanto, o Juninho foi um pouco mais. Eu acho que isso não... eu até entendo a sua crítica. Eu só acho que não é por aí. O nosso problema não é o volante chegar na frente. É o atacante não estar lá para resolver. Exato, eu entendi dessa forma também. Com não é que volantes, ele... O que eu quero dizer é o seguinte, Sérgio. O volante que avança é sensacional. O Hernandes, quando está jogando de volante e avança, isso se torna uma surpresa e é sensacional. Agora, quando você escala quatro no meio e o cara mais avançado desses quatro se torna o Juninho, ele não é um volante que avança. O Juninho se torna o meia desse time. E aí é que está o problema. Porque ele vai jogar posicionado como meia e ele não sabe fazer a função de meia. Eu até concordo com você. Realmente ficou uma formação um pouco mais defensiva. Não acho que o Juninho aparecesse. Eu estou mais pro lado do Sérgio. O fato do Juninho estar aparecendo mais foi mais uma situação de jogo do que necessariamente uma instrução do Anderson que isso acontecesse. Agora, esses quatro volantes, num primeiro tempo ali, pelo menos, não deram para a gente uma superioridade no meio de campo? O América não estava conseguindo abafar mais, dificultar a saída de bola do Atlético? Será que botando um meia e entrando só com três volantes, a gente conseguiria ter esse mesmo nível de marcação? Eu vou te pedir uma coisa, Henrique. Nunca mais fale na sua vida entrando só com três volantes. Nunca mais. Só com três volantes? Não repita isso. Nunca mais. Tá. Porque bom. Até o Celso Roth teria raiva de você agora. Até o Celso Roth. Ah, você tem razão, mas ó, enfim, uma frase infeliz, nada mais. Mas volta ao meu ponto em si. Nós não tivemos a superioridade no meio de campo por conta dessa formação ultra mega saturada com quatro volantes. Tivemos, não, né? Mas eu não sei se por causa dos quatro volantes. Talvez também o Atlético não teve o ímpeto que deveria ter. Não sei, circunstâncias de jogo, mas eu não acho que... Porque quando você entra com quatro volantes e demonstrando para o treinador adversário que você só vai defender, eu acho difícil que isso seja um fator que te dê a superioridade no jogo. Talvez o outro time jogou mal no primeiro tempo, mas se você não agredir, é impossível de você conseguir se segurar bem. Você consegue segurar bem o que o América começou a fazer depois dos 15 minutos. O América começou a ir na área adversária, a ter algum lance de perigo. Aí o outro time começa a pensar, pô, calma aí, eu tenho que me preocupar um pouquinho com esses caras aqui também. Senão, numa jogada aí, sobra uma bola para um Osman desse aí, vai que ele tá no dia dele, ele acerta um chute que faz o gol. Então você tem que agredir um pouco. Com quatro volantes é difícil agredir. Concordo com você. Primeiro que eu não acho que nós tivemos superioridade em momento nenhum. Não, superioridade só no meio de campo, gente, não é no jogo. Não, eu acho que nem isso. Eu pelo menos, acho que nem isso. O que a gente tentou fazer foi não deixar o Atlético jogar ali no meio do campo. E aí, eventualmente, a gente cercou mais, tinha quatro volantes e tal. No início do jogo, a gente cercou um pouco mais. Mas o Atlético ainda ficou mais com a bola, conseguiu fazer os lançamentos muito mais vezes, dominou o primeiro. No melhor momento do América, o Atlético dominou o jogo. Pra mim é isso. Agora, eu entendo o Anderson entrar com essa escalação mais defensiva. O Atlético é um time muito superior, o América tá totalmente desmotivado. A gente não tem um atacante, o cara que faz o gol, porque o time ser fraco é uma coisa, mas o time ser nulo, a gente é nulo no ataque, né? É, a gente já volta em mente, vai falando, ah, entra um lá, tenta fazer alguma coisa, não, aí, ou entra outro, então... É, quantos jogos a gente passa? Já deve ter uns 5 aí que a gente não faz gol. A gente perde ou empata, mas sem fazer gol. Então, esse diferencial pequeno... Tem 5 jogos já? É, deve, bom, tem que voltar aqui pra lembrar, mas... Aqui, não, Curitiba, Palmeiras e Atlético. 3 jogos? 3. Ué, tem 3 jogos, só a América não ganha só. É verdade, tá certo, beleza. Só 3 jogos. Só. É igual só 3 volantes. Então, por isso que eu tô falando. E se você pegar no campeonato inteiro, você vai ver que muitos jogos. Nosso ataque é o pior. A gente já levantou essas estatísticas. Sim, nosso ataque sim. É o pior, mas assim, muito atrás do penúltimo, né? Então, mas eu entendo o Anderson entrar assim, apesar de eu preferir um time um pouco mais agressivo, eu entendo ele entrar, começar o jogo tentando segurar, porque ele imaginou, o Atlético vai vir, vai abafar, a gente toma muito gol no começo da partida e aí desanda tudo, então eu vou segurar, vou tentar deixar o tempo passar um pouco, opa, agora eu vou começar a tentar alguma coisa a mais. Só que o time não tem esse algo a mais para conseguir, então, é, bom. O América tem 19 gols marcados, é o pior ataque Isso. da competição. O segundo time, pior ataque, aqui no caso, é o time do Figueirense. O Figueirense. O Santa até que não faz tão pouco, não. É verdade. O Figueirense, que é o segundo pior ataque, tem 27 gols, ou seja, tem 8 gols a mais. O terceiro pior ataque é o time do São Paulo, que tem 28. Depois o Internacional, que tem 29 gols. E aí a turma já começa lá, tem um de 30 aqui no meio. Olha que interessante, o Atlético Paranaense tem 30 gols marcados só, mas está na sexta posição e tem 4 de saldo. Uma defesa muito sólida. É, pra você ver. É isso aí. É. Mas 19, assim, 19 é algo pra lá de lamentável. É. Não é? É isso que eu tô falando. A gente não faz gol. E no... Não. É, tem aquela discussão, né? Um bom time começa com um bom goleiro. Beleza, a gente tem um goleiro, a gente tem até dois, tanto que a gente tem discussão de que é melhor entrar o Fernando Leal e tal, beleza, a gente tem um bom goleiro, mas se a gente não faz gol, não adianta, no mínimo a gente vai empatar todos os jogos, né, se o goleiro for sensacional, a gente vai empatar todos os jogos, porque a gente não vai fazer gol. É, essa de time que começa a se montar pela defesa, eu culpo a Itália de 80. Carregarão essa cruz para o resto de sua existência. Fala, Alisson. O pior é que não é que o América só não consegue fazer gol. Os chutes do América da beira da área ali, próxima à área, é impressionante. Parece que você está vendo um jogo de juvenil chutando, e nem juvenil chuta a bola tão mal. Os jogadores do América não têm força para chutar a bola. É impressionante. A gente já viu muito jogador sem direção, que chega, chuta a bola pra fora e tal. Osman. Os do América, mas o Osman consegue unir as duas coisas. Ele não tem direção e nem força na bola. É um troço impressionante, sem sacanagem, Henrique. O América chega na cara do gol, o América não tem força pra chutar, cara. É, eu não consigo entender, esses caras não fazem, sei lá, musculação, eles não chutam a bola no treino, ele, não sei, mas não é possível. Enfia o pé na bola, cara. Vão para as participações aqui? Parece que estão todos matriculados na escolinha Leandro Guerreiro de chutes a gol. Estão treinando com o batedor do dente de leite, né? Ah, pelo amor Muito de bem. Deus. Participações aqui. O Adolfo manda que não tem atacante que se dê bem com o meio de campo que não cria. O Frederico Prates. Meio campo do Atlético não disputa segunda bola. O América ganhou todas ali. Matheus Duarte. Ó, ele tá falando que é Galo. Eu deveria ter lido o comentário antes pra saber, mas eu vou ler na raça. Cara, sou Galo. Mas o América tem... Sou Galo, mas o América tem que seguir exemplos de Ponte Chapecoense. Dar chance para os bons jogadores da base e contratar jogadores promissores e jovens. O Matheus, o América é um time que era sempre reconhecido por isso, por dar chance a jogadores da base e contratar alguns jogadores pontuais ali que davam mais qualidade. Mas isso se perdeu. Você que é atleticano e deve estar acompanhando a América mais esse ano, que tá na Série A, pode saber que isso se perdeu ao longo do tempo e o próprio América esqueceu como que faz futebol. O América contrata na baseada no início do ano e aí tem que vir testando todos esses, enquanto isso os da base vão ficando de lado e aí essa primeira baseada deu errada. Quando começa o brasileiro, vem a segunda baseada não começa bem no brasileiro. Aí com umas 10, 15 rodadas começa a contratar um de Portugal ali, um de não sei aonde aqui, e nisso aí foi o ano inteiro e os da base não tiveram muita chance. Os poucos que têm chance são os que são acima da média. Caso do Richardson no ano passado, caso do Mateuzinho, que tem entrado mais esse ano. Mas o uso da base já não é feito no América com o mesmo critério que era feito antes. Concordo. E é uma pena, porque a situação financeira do América continua a mesma. É um negócio que o América se contradiz nisso aí. Porque se o clube tem tão pouco dinheiro... E de fato tem, comparado aos outros clubes da Série A, o América tinha que aproveitar a sua base, que isso financeiramente até, além de tecnicamente ter a chance de ser melhor, financeiramente é muito melhor. Você gasta muito menos dinheiro aproveitando a sua base. E o América, quanto menos dinheiro ele tem, mais ele contrata jogador de qualquer que seja o lugar do Brasil. Falando em baseada, o nosso querido Rafael Bastos já está de saída da Chapecoense e está indo para a Arábia Saudita, não é isso? Sim. Acho que o time é 12º ou 13º colocado no campeonato, no disputadíssimo campeonato saudita. Lá é capaz de ele conseguir enganar um pouquinho, hein? É, vamos torcer para que ele engane bastante e não volte nunca mais. Fique para lá para sempre. Mas o Matheus puxou o assunto da base aí, vamos comentar da base então. Messias, hoje a gente conseguiu ver um pouquinho mais, né? Bom, gostei o que vocês acharam da atuação dele? Gostei muito do Messias. É um jogo só, eu já falei isso, eu gosto de avaliar depois de pelo menos uns 5 jogos. Mas eu gostei muito, achei que ele foi muito competente no tempo que ele ficou ali. O Alisson. A questão, como o Sérgio falou, um jogo é difícil de avaliar, mas a questão não é nem... conseguir chegar à conclusão agora, se o Messias é ou não um zagueiro com potencial para ser titular da América e tal. Mas a conclusão que eu me permito chegar é como que, tendo zagueiros como Messias e Roger desde o início do ano, a gente ficou lutando com essa zagueirada ruim que entregava gol a cada jogo. Alisson, Adalberto e Suellington. Então, o que mais impressiona para mim, a conclusão que eu consigo chegar, não é de que o Messias merece ser titular, mas é que, pelo menos, tendo um Messias e um Roger no elenco, Suellington, Alisson e Adalberto não mereciam participar desse time quase que em momento algum. Isso aí. Aí entra nisso que o Matheus, o atleticano, comentou aqui. Nós tínhamos dois jogadores, Matheus, que Messias, que hoje você viu jogar, e o Roger, que parece o Davi Luiz, que também tem jogado bem. E eles estavam o tempo inteiro, o ano inteiro, no elenco do América. E o América passou a Série A praticamente inteira entregando gols com os adoráveis zagueiros, Suellington, Alisson e... esse é o tratamento que a base recebe hoje no América. Teve jogo do Campeonato Mineiro, se eu não estou me enganado, eu acho que se for no brasileiro eu vou ficar mais nervoso ainda, mas eu acho que foi no Campeonato Mineiro, que estavam os dois na arquibancada assistindo o jogo com o resto da torcida. Ah, sim. Enquanto Suellington e Alisson estavam dentro de campo. É foda, né, Vitor? O Jairo, que é um ouvinte nosso aqui, participa de vez em quando e tal, ele tava no jogo, encontrou com os dois, tirou foto com os dois e tal. Ainda brincou com eles, vocês é que deviam estar lá, eles ficaram calados, né? Não responderam, não vão falar mal dos outros, óbvio. Lógico que não. Mas é isso mesmo, ficaram assistindo lá na arquibancada. Pois é. Enfim, a diretoria do América tá se superando esse ano aí. Só não se supera porque 2014 foi um ano sensacional pra diretoria. Mas e tá, aí, Henrique? Tá com desempenho sensacional. Ah. Pegando esse gancho do Matheus, foi uma participação muito bacana. Você pode ter certeza... Apesar da gente claramente não entendo nada de futebol, já que escolheu o time errado. Mas você pode ter certeza. Roger e Messias podem apresentar o que foi esse ano. Pro ano que vem, o América vai contratar uns quatro zagueiros de 15 de Piracicaba, Asa de Arapiraca, Sampaio Correia, CRB e essas porcariada toda. Esses quatro zagueiros vão chegar aqui entrando diretamente no time titular, e aí Roger e Messias vão lá para a arquibancada para assistir o jogo. Enquanto esses 4, 5, 6 ao longo do ano não provarem que são horríveis, Messias e Roger não voltam para o time. Essa tem sido a forma do América de fazer futebol. É triste. Vamos pensar positivo e pensar que talvez eles aprendam isso. Mas vamos ver. É triste. O Alisson vai continuar ano que vem. Você quer apostar? Eu acho também. Você ia não, falar, Sérgio. Peraí, ué. O Alisson não pode sair, não, ué. Aí vai ficar só o Corneta, o Henrique, eu e o Ramon. Não, o Alisson é gente boa, tem que continuar, ué. Tá certo. Vamos votar? Bora. Vamos. Então vamos. Bala, vai. Vamos começar com o mais difícil. Bala do jogo. Aí eu começo? Alisson, desculpa. Eu não indiquei. Vai, o Alisson. Eu vou votar no João Ricardo. Pegou ali umas... Muito bem, certo. 3-4 bolas. Eu tô entre o João Ricardo e o Messias. Eu gostei muito do Messias, apesar do João Ricardo ter realmente defendido uns 3 ou 4. Eu vou votar no Messias só como um incentivo, se é que ele ouve isso e tal, mas como eu Ouve, eu acho o time que ele... inteiro da América ouve a gente, sou. Mas eu não digo nem isso, eu digo, eu acho que ele entrou como substituindo o Roger e fez um papel, no mínimo, digno, igual o Roger vinha fazendo. Né? Se ele não foi muito bom, se ele não foi espetacular, o melhor zagueiro do mundo, ele fez um bom trabalho ali, igual o Roger eu acho que vinha fazendo. Então eu acho que nós estamos... Essa expectativa pessimista que o Alisson colocou aí, que eu concordo com ela, porque todo ano é assim também, mas eu espero que seja um pouco diferente. Até porque eles aparentam ser, né? Igual eu falei no início, não dá para cravar que ele é um zagueiraço, mas ele começou bem. O Messias eu também, acabei não falando, eu também gostei bastante da atuação dele. Acho que ele foi bem. Aquele pé alto ali que ele deu no meio da pequena área foi perigoso. Foi ali, mesmo. Mas aí, verdade. Enfim, a gente viu que foi um excesso de vontade ali de querer tirar a bola e não mediu muito bem as consequências de como ele ia fazê-lo. O juiz não marcou nada. E fora esse lance, eu também ficaria entre o João Ricardo, que teve uma atuação muito boa, fez grandes defesas. Mas eu vou votar no Messias, mas também para dar um incentivo, e por um lance do João Ricardo, que eu acho que ele errou bastante, que foi na hora que ele resolveu bater boca com o Éder Luiz. Por mais que ele tivesse qualquer razão de fazer aquilo, por mais que ele tivesse coberto de razão, eu pelo menos não vi. Comentou-se que talvez o Éder tenha dito alguma coisa, reclamado de que o João deveria ter saído no lance para pegar a bola no alto, isso ainda estava 0-0. Mas ainda que o Éder tenha falado bobagem, o João está no time há muito mais tempo. Ele precisa ser um cara um pouco, ter uma cabeça um pouco melhor e não entrar naquela de ficar naquele bate-boca daquele jeito com o Éder. E eu já tinha reclamado disso antes, que tem alguns momentos que ele faz essa reclamação e que eu não gosto da maneira como ele faz. E hoje eu acho que ele ainda exagerou e subiu um pouco mais o tom. O jogo ainda estava 0-0, não quer dizer que ia mudar resultado, nem porra nenhuma disso. Mas eu acho que isso não ajuda muito um time que até aquele momento estava conseguindo se segurar muito bem. Então vai para o Messias, o meu bala do jogo. Colatina, seu Alisson. Primeiro comentar que bem lembrado isso aí que você falou, porque na hora também esse lance do João Ricardo me irritou, dele sair nervosinho lá com... Muito nervoso. Não foi só bate-boca não, hein? Teve peitada ali no meio, o árbitro que não viu podia meter amarelo nos dois sem muita cerimônia e não estaria errado se fizesse. Sim. Colatina não tem outro, né? A porcaria do Osman, porque perdeu um gol daquele ali no final do primeiro tempo, enquanto a gente ainda poderia ter empatado. E a displicência que ele joga, depois ainda perdeu um de cabeça na trave. Hoje ele foi. Se o América tinha alguma chance de sair com o resultado, pelo menos de empate hoje, essa chance foi desperdiçada no pé e na cabeça do Osman. mesmo antes do gol do Atlético, teve outros lances em que você via a tradicional displicência do Osmar. Bolas que ele poderia ter dado um, né, dado um piquezinho que ele pegava, uma bola que foi tocada ali que ele fica olhando, e o Atlético vai lá e retoma a posse de bola. Então, isso aconteceu mesmo, e acho que é digno e merecedor esse seu voto. Seu Sérgio? É, o Osmar na cabeça, não tem nem o que comentar. Por pior que o resto do time tenha jogado, o Osmar foi decisivo em perder gols, né? O segundo ali, né, na hora que saiu o terceiro gol do Atlético, eu até daria um desconto, porque era uma bola difícil, ele estava caindo, ele cabeceou e a bola bateu na trave. Concordo. Mas o primeiro não tem qualquer defesa. Ele estava sozinho, ele teve tempo de dominar, ele teve tempo de olhar para o Vitor, escolher o canto e chutou em cima do Vitor. Então... Eu concordo com você que o segundo que ele perdeu é uma pena que ele tenha perdido, e talvez se ele tivesse mais ligado ele estaria melhor posicionado. Isso. Mas era uma bola difícil, o Danilo também fez um cruzamento daqueles que, né, achou ali. Sim. De qualquer jeito. Não tinha nenhum indicativo que a bola iria para aquele canto. E ele estava um pouco desequilibrado, mas no primeiro lance não tem desculpa, gente. E não foi só aquele, não. Teve antes lance também, antes até que o lance do Nixon, em que ele vai e ele tem a opção de abrir para dois jogadores que estão se infiltrando com melhor posição para bater para gol, mas ele resolve puxar para o meio e manda a bola lá no segundo andar do Mineirão, né, com aquela pontaria clássica que ele tem. Então, assim, Flóridas. Então, o Osmar é unânime hoje. O Osmar voltou. Glauco apareceu aí, né? Glauco apareceu. Voltou. Ele manda aqui que fala que está consolidado o nosso acesso para a Série B do ano que vem, tá? Estaremos lá. E ele pergunta se o Anderson fica. A diretoria cravou que ele fica. Então, eu acho que... A diretoria cravou Libertadores. Então, pois não faço a menor ideia. Então, Glauco, não conte com isso. Peraí, mas a diretoria cravou o título mineiro também. Então a gente não sabe qual diretoria que tá cravando a ficada do Anderson. Essa é a questão. Aí, agora vamos falar sério. A situação do Anderson que o Sport queria. O Sport veio atrás e, ao que parece, o América, por ter contrato com ele, acho que até julho do ano que vem, ele tem uma multa rescisória. Considerável. E o Sport não queria pagar essa multa. O Sport, espertão, né, queria só levar na mão grande. Na mão grande, isso aí é uma coisa que a gente precisa falar, que na mão grande no América não tem funcionado mais. O América perde jogadores, mas não é mais na mão grande do jeito que era antes. Então tem que deixar um faz-me-rir aqui. O Sport não quis deixar esse faz-me-rir, o negócio não vai ser feito. Então, por enquanto, o Anderson fica. Só que o Anderson é um jogador com mercado em clube. Um treinador com mercado em clube de Série A. Então, tem que ver até quando a América vai conseguir. A rotação nesses clubes, a rotação de treinador nesses clubes de Série A é muito grande. Então, tem que ver até quando a América vai conseguir segurar o Anderson. Do América, que ele já treinou o América em categorias de base, acho que ele é aqui de Belo Horizonte. Ele é de BH. Pra ele começou aqui, né? No América. Sim. Ele era auxiliar de preparação física na América. Isso. Então, essas coisas pesam a favor do América, mas vamos ver até quando ele fica. Espero que fique pro ano que vem, porque não é dos culpados da fase do América, e talvez, tendo a chance de montar o time, a gente consiga ter um time competitivo pro ano que vem. O Glauco continua aqui, perguntando como que deve ser montado o time daqui para frente, pergunta se a gente deveria partir aí quase que uma pré-temporada já, e já agradecendo para os que não vão fazer parte do ano que vem. A gente já chegou a falar em alguns programas para trás que, matematicamente, a coisa já ainda não está rebaixada, mas a coisa já foi para o brejo há muito tempo. E, na minha opinião, a América já deveria estar dando preferência para os jogadores que têm alguma chance de permanecer para o ano que vem. Eu falei, por exemplo, do Nixon. Acho muito difícil do Nixon ficar, muito mesmo. Ele tem contrato com o Flamengo, ele está recuperando a parte física aqui, é muito provável que o Flamengo mantenha no ano que vem. Então não tinha por que estar escalando o Nixon, não tem por que. Então alguns jogadores desses aí, mas de tudo também já deu uma limpada. Alguns jogadores que o América não ia permanecer, o caso do Suelton e tal, alguns jogadores já foram, então alguma limpa já foi feita também. Vamos ver até onde isso vai. Só um parênteses aqui. Eu concordo com você e acredito que o Nixon não fique para o ano que vem. Mas você gostaria que ele ficasse? Olha, a questão do América, a gente que acompanha o América há muito tempo, você vai concordar comigo, Henrique. Tem coisas no América que às vezes você não é favorável, tão favorável a determinado jogador. Mas você tem tanto medo de quem o América possa trazer no lugar que você começa até a gostar dele. O Nixon é um jogador que, para mim, tá ele certo. É. Ele é um pouco, o Nixon é um jogador, para mim, ele é um pouco acima de mais ou menos. E eu tenho lá minhas dúvidas se o América deixar o Nixon aí, se o América vai conseguir trazer algo um pouco melhor que o Nixon ou vai trazer aquelas porcarias que a gente é acostumado a ver. Então não é gostando do futebol do Nixon, mas é tendo medo do que pode vir, eu acho o Nixon uma opção válida. Tá, eu entendo o seu posicionamento, mas eu não... Eu prefiro que ele vá, eu não quero que ele fique, não. Eu prefiro arriscar para ver o que vai vir, porque é o que a gente está falando aqui há vários programas, e já cansamos de falar agora também. A América não tem poder de ataque, o Nixon é um dos que não tem poder de finalização de ataque, e aí a gente precisa caçar esse em algum lugar. Hashtag volta Rubão. Faz sentido. Sérgio, você quer dar seu palpite também? Você gostaria que o Nixon ficasse? Não, eu não gostaria, não. Obrigado pelos serviços prestados. É, não. Boa viagem, assim, pra Gávea. Eu acho até que os nossos atacantes nulos não serão nulos se for na Série B. Eu acho que eles vão fazer alguma coisinha e tal. Mas eu acho que a gente pode pensar um pouco melhor. Eu acho que dá pra ou investir um pouco mais, seja na base ou trazendo alguém. Permita-me discordar, porque batendo pra gol desse jeito, eles não vão ser efetivos na Copa Itatiaia. É, então. Não, mas o que eu tô dizendo é exatamente isso. Eles são jogadores ruins, na minha opinião. Mas, por exemplo, o lance do Osman, o gol que ele perdeu, foi um lance de Série B. Ele ficou sozinho, ele teve tempo de chutar. Normalmente esse lance não acontece na Série A, porque o jogador adversário é mais rápido, ele chega antes. Você tem que ser muito rápido para conseguir chutar. Na Série B, você tem mais tempo para fazer isso. Então, eu acho que na Série B, o Osman teria muitas oportunidades desse tipo. E mesmo errando, algumas iam acabar entrando, entendeu? O Osman e outros também, né? Só falei do Osman porque ele perdeu, mas... Michael, não, tá, Nixon... pois é. Eu não sei. Eles estão finalizando tão mal que eu não sei se... sem pontaria, sem potência, que eu não sei se fariam em outro momento, não. Segue aí, Alisson. Tem mais alguém? Tem. Fernanda Dutra Cardoso manda aqui que chegamos ao fundo do poço, que perder de 3-0 pro Atlético, minha Nossa Senhora, e ela pergunta, vai empatar com quem? Figueiredo. Ô Henrique, a Fernanda Dutra Cardoso é a que eu mandei no grupo falando que poderia participar ao vivo com a gente, não é? Eu acho que sim, viu, Fernanda? Fernanda, você que tá nos ouvindo aí, entre em contato com a gente, ou daqui a pouco a gente entra em contato com você para a gente tentar marcar sua participação ao vivo aqui com a gente. A gente está precisando preencher a cota feminina do programa. Nós estamos aqui convocando as moças e as moças não vêm. Pois as que vieram nos abandonaram, pois olha só. Então nós estamos precisando de reforço feminino, por favor. É mais fácil ela entrar em contato com a gente, viu? Manda a mensagem lá no facebook.com/decadentesamg e a gente responde lá. Se você quiser participar também, óbvio. O Glauco manda aqui que se o Anderson sair, quem poderia vir? E ao mesmo tempo o Frederico Prats já responde aqui que ele acha o Fernando Diniz uma boa. Como é que tá o Oeste na Série B, hein? Não faço a menor ideia, vamos verificar aqui agora. Tá ali no meio da tabela, sim. Ali no meio da tabela? Muito bem. Você pulou. A última vez que eu olhei era. Eu pulei aqui também. Não pulei? Eu pulei. O que está. Que em parte poderia responder essa pergunta, apesar de eu não gostar da resposta. Ele manda aqui que o Givanildo está subindo com o Náutico. É verdade, o Náutico está. E está levando lá em cima. A Fernanda. O Oeste, deixa só. Sim. Para a gente não fugir do assunto. O Oeste está com 33 pontos, é o 16º colocado. Está com uma rodada, tá com uma rodada a mais, mas não perde essa colocação. Está em 16º, está com 35,5% de aproveitamento. Tá mal. Perdeu os últimos 3 jogos, a última sequência de 5 jogos, perdeu os 3 e empatou os 2 últimos. Sim. A Fernanda manda aqui, perguntando se vale a pena segurar o Anderson, e falando que ela não gostou da escalação do time de hoje. Eu sou a favor de manter, apesar de não ter gostado da escalação de hoje também, já expliquei, mas tendo tempo de montar um elenco, eu acho que não vai adiantar a gente ficar a vida inteira trocando treinador, trocando treinador, trocando treinador. Não funciona. Tem que pegar um que seja do nível do Anderson, que é o que a gente tem condição de pagar, e botar esse cara pra trabalhar. Deixar montar um time, que ele não teve, nem ele não montou um time ainda, né? Ele sequer teve muita chance de fazer contratações de reforço. Ele já pegou um time muito, muito montado, com muito reforço vindo, com dispensas necessárias, com custos de quebra de contrato, provavelmente, né? Então, eu também quero ver ele ano que vem. Sérgio? Eu não sei, eu não quero ver ninguém desse time, não. Não, nem o Anderson, nós somos treinador, pô. Nem ele? Deixa eu pensar um pouco, porque eu não tenho nada contra o Anderson, mas também não tenho muito a favor, não. Então, eu acho que se trocar ele, não vai fazer tanta diferença. Trocando no final do ano e pensando, agora nós vamos jogar a Série B, vamos trazer um técnico X para começar uma temporada e tal. Para mim, não vai ser um grande problema. Agora, se quiser manter ele, acreditar no trabalho dele e tal, beleza, vamos junto também. Eu acho que ele não é um Guardiola, mas ao mesmo tempo eu acho que ele já é um técnico que está num nível acima, por exemplo, de um Fernando Diniz, de um Sérgio Vieira, de um... as barquinhas com a América, às vezes... Mauro Fernandes. Mauro Fernandes, entre um Givanildo e outro, os técnicos que o América costuma contratar, eu acho que o Anderson está num nível um pouquinho acima deles aí, pode vir a fazer alguma coisa diferente. Não concordo, sei. Concordo, mas até porque ele é um técnico de Série A, né? Isso. Mesmo, né? Ele é um técnico de times de Série A, ele até pega times na Série B e tal, mas pega, eu acho que mais, os trabalhos que eu vejo mais deles são sempre na Série A e tal, então tem esse diferencial, aí nesse ponto sim, mas não sei, não me passa tanta confiança assim não. Ele é o América dos técnicos, né? Aquele que sobe, desce. Verdade aí. Então aí, ó, já tem um ponto. Tá vendo? Então, vai, Alisson. Já tem uma identificação com o América. O Glauco manda aqui um caminhão de perguntas. Fala sobre o Nixon, que pra ele o Nixon é um Williams menos doido, aquele Williams que jogava na América. E com menos futebol, porque o Williams no final tava jogando bem na América. E ele pergunta desse elenco do ano que vem, desse elenco quem ficaria pro ano que vem. A Fernanda manda aqui que o Osman nem pra Série B serve, que ele é muito ruim, e ela manda pra gente entrar em contato. A gente vai entrar em contato então. E o Diego... a frase dela foi ótima, nós temos que ler. Ele é mais ruim que comer sem carne. Os vegetarianos não concordam com você, Fernanda, mas eu, enquanto carnívoro, eu compactuo da sua colocação. Vai. E o Diego pede aqui para mandar um salve pro Carlin. Um salve pro Carlin. Mano. Deixa eu ver aqui. O Fernando também falou que tá ouvindo, aguardando contato. Ô, Fernando, entra em contato você primeiro. Se bem que nós temos o perfil dela, né, Wallace? Preocupa então, não. Pronto. Então a gente acha ela aí. Senhor, já temos aqui 1h08 de programa. Acho que encerramos, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? E o Ramon, não vai? O Ramon, bicho, os 20 minutos dele, quer ver quanto tempo foram os 20 minutos? Os 20 minutos do Ramon foram há 40 minutos atrás. Então, meu amigo, você sabe como é que é, né? Do caminho do Mineirão pra casa, você passa na porta de muito motel, dependendo do caminho que você pega. Às vezes ele encontrou algum amigo. Às vezes ele recebeu algum telefone de algum amigo que tá preso lá. Você sabe que, por mais esdrúxulo que seja, isso acontece com frequência com o Ramon. Então, o Ramon deve estar em casa dormindo, deve estar tranquilo. Vamos preocupar com o Ramon, não. O Ramon volta no domingo, provavelmente, como é jogo fora de casa. Domingo nós vamos tentar, então, fazer o programa ao vivo contra o Corinthians a partir das 8 horas, pegando o finalzinho do jogo, como a gente fez hoje. Eu, se tudo der certo, vou estar lá direto da Arena Itaquera, falando do meu 4G, quiçá, para comemorar a vitória, os minutos finais de uma vitória americana, a primeira fora de casa, não seria? Acho que sim. E é isso, o Corneta não tá aqui para dar a sua mensagem edificante. Seu Sérgio Tavares, dê seu boa noite. Boa noite, galera. Vamos ver se, contra o Corinthians, que é nosso freguês, né? A gente consegue, pelo menos, passar, quem sabe, o Santa Cruz aí, dar a lanterninha para ele e tal, né? Vamos embora. Em homenagem ao Ramon, vamos aproveitar a Série A. Isso, sempre aproveitando a Série A. Aproveita bastante que tá acabando. Então, pelo menos esse ano. Então aproveitem bastante, nós temos só mais 8 rodadas, 8 joguinhos. Então vamos aproveitar, galera. O Alisson, seu boa noite. Ô Sérgio, pra você ter falado aí que o Corinthians é nosso freguês, eu tô achando que a encomenda do Formiga chegou aí no meio do programa, né? Acabou de chegar pra você, você já usou e já mandou essa aí. Ô Henrique, eu queria deixar um recado pra você. Diga. A gente não, nós não estamos investindo nosso dinheiro em vão. Nós vamos pagar essa passagem para você lá para São Paulo, vamos pagar o ingresso. Estamos custeando isso aí. É para que você faça uma boa participação de dentro lá do Itaquerão. Então, por favor, honre esse dinheiro que estamos investindo na sua participação. Esta fortuna. Exatamente. Todo mundo que participou aí, muito obrigado, muitas participações hoje, e até o próximo programa, que deve ser domingo. É isso aí. Galera, muito obrigado, domingo a gente volta, vocês voltam aqui com a gente também, quem sabe a gente não tem a estreia da Fernanda aí, ó, seria interessante. Vamos ver se a gente pega essa vitória em cima do Corinthians lá, e eu tô aqui enrolando para ver se eu consigo pensar em alguma mensagem edificante, mas eu não consigo, se é serviço do Corneta. Lembrem-se sempre que o importante é ser feliz. Eu não sei o que dizer. Eu não sou corneta. Me desculpa. O Alisson, lembra que eu sei que tem que encerrar aí, viu? Então, falou, galera. Muito obrigado. Daqui a pouco esse programa tá lá no feed pro Welbert, professor, tio Welbert, o terror das provas de física, poder aproveitar. E a gente fica por aqui. Valeu todo mundo. Um grande abraço. Boa noite. Falou.